verdade nua e crua, governante safado. Para a exclusão da elite, um tremendo aliado. Tento sobreviver com a miséria e a fome. Criança de 10 anos se transforma em verdadeiros homens. Desemprego, violência, muitas mortes no Brasil. E vários assaltos e vários fuzil. Desespero toma conta de cada um. Outros mano perto do gatilho e vai mais um. Hoje não tenho nada pra comer, o que fazer? Sociedade hipócrita, não tem nada a dizer. Muito falo que Deus é brasileiro, mas a violência está no mundo inteiro. Pais de família desempregado é um absurdo. Autoridade curtindo do outro lado do muro, com a grana do povo e roupas cara e carro novo. Necessidade fala mais alto, dá vontade de partir pro assalto. Mas o crime não compensa, diga não a violência. Todos nós só queremos ser honestos. Se depender de vocês, só vou comer resto. Por isso eu protesto, a cotação do dólar sobe cada dia. Te garanto que não vai ter festa na periferia. O plano real é um fracasso, famílias pobres é um esculacho. Ano 2000, o racismo é cruel, a lei pros negros só está no papel. Policiais corrupto roubando e matando, treta, malandragem, só esperando. Que vergonha, que situação. Todo dia sobe vários irmãos desse jeito que está, não dá pra fugir da questão. Rap é a solução. Preocupados? Promovemos passeatas pacíficas, palestras, panfletamos, passamos perseguições, perigos por praças, palcos. Protestávamos porque privatizaram portos, pedágios, proibido. Cidadão de papel, nunca se viu. Crianças morrem hoje em todo o Brasil, vítima de doença como a desnutrição. Haha, pega-se, não vai ter perdão. Mas as mortes poderia ter sido evitadas. Investimento financeiro não ia dar em nada. Sobrevivente, nunca chego nas escolas. Estou no beco, ligado na cola. Elo fraco, imposto pela cadeia social. No futuro se revela um verdadeiro marginal. Infância frágil, como um papel. Faça minha rima, te garanto que sou fiel. Mas com a miséria, a fome e o desemprego, me sinto fraco. O indefeso, policiais invade a minha área atrás de delinquente. Mas que pena, somos todos inocentes. Assassinatos são efeitos alarmantes no Brasil. Consideramos uma guerra de civis. Só queria que a justiça fosse mais eficaz. Muitos agressores são policiais. Tiro na cabeça ou lugares letais. Muitas vezes é queima-roupa ou armas ilegais. Aliado à violência é impunidade. Superlotado, delegacia, necrotérios da cidade. Acusado de marginais, sou meramente executado. Achava que estava no lugar errado. Sem a investigação, não há punição. Todo dia soube vários irmãos. Desse jeito que está, não dá pra fugir da questão. Rap é a solução. Policiais.